Patrese. Baile do Patrese. Baile do Patrese. É bagulho doido. Essa é a hora, meu irmão. Bora, Parque. Bora, Parque. Tá comigo, meu irmão. Ele é sua primeira dama. E lá vem, lá vem, lá vem. Música de motel, sucesso. 3, 2, 1, toma. Luciano da CN, aí Tadeu da P2, para Manduca do Cro, da Manduca, vai bailando, vai bailando, essa é a hora de dar tese, segura, para Chico doido, ser e aí já já, o Igor Luiz Souza, Chico, bora, segura. They all doing the monster man. You can! Most of the texts, most of the boys, I'm only taking calls. E vai bailando, vai! I don't know how it happened. It all took place so quick. É o baile do Patrese. Aqui no Baile do Patrese. Toma! Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. Vem bailando! A brincadeira vai parar. Fábio Fernandes! Aí, Rainha! O Eric Lima e a família doideira do Paulo Fonteles. Batistão do Pop e a sua primeira dama. É Batistão! Um abraço pra tu, meu irmão! Segura! DJ Pedrinho é tudo aquilo. DJ Patrese. E o que? E o que? E com balsão. Considero muito, é amiga particular do Patrese. Leonete, beijão pra você, felicidade, muitos anos de vida, paz, saúde, sucesso e muita dentada nesse coração que o bagulho não para. E a galera vai do clima. Banda Amazon. Vem no mano, vem no mano. Os põe na fita, oh, oh, oh, aqui com a gente. Da pele, oh, oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Criei em você o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Oh, oh, oh, oh, de te ter. E o que? E o que? Oh, oh, oh, oh, de te ter. Não canta, vai! Mais uma! Sujou, é? Talvez. Agora! Chegamos devagar, conquistando o coração. E o quê? E o quê? Agitando sem parar, no meio das... Bora, Bruno Verdeiro! Te viramos 30. Aonde o pop toca... Sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. no Super Pop Som Gigante. Quando a canção toca, as Marias dão show. Vem na manha, vem na manha, vem na manha. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do Croco, do Croco, do Croco. Não para, não para, não para. Chego logo machucando tudo, segura. Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. Eu sonhei de ela sorrir, de frente pra galera, o ciclone, o furacão do som. É desse jeito! Madeira! Ontem eu vi você, em sonho, no sonho. Vem te embora! Ontem eu te beijei, no sonho, meu sonho. Você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Os encerradores também de Marituba, aqui comigo, vai! Deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Vem, vem, vem, vem, vem. Agora vai. Pra se ligar. Olha o irmão da Sayag na área. Vamos lá, vamos lá. Então te liga. Brega também é caldo. É caldo. É caldo. Brega também é caldo. É caldo. É caldo. O time é MFC. Também tá com o Chibé, o Balu e a Juju. Como é que é? Eu te quero. O quê? Eternamente. Pois não vivo sem você. Está cansada de saber. Tudo na moral. É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Vai dançando. Que eu te quero. Vai, baby. As melhores. Indiscutivelmente. Splash Banda. Virando, virando, virando, virando. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado. Nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. Uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas eu vou... E o quê? E o quê? Por favor, não se lamente, porque realmente... R.A. Boutique! R.A. Boutique no telão! Você... Meu parceiro empresário Anderson, sempre fechado, com o baile do Batres. É do que Golden! Inconsequente na sua decisão. Meu parceiro Levi também, funcionário da R.A. Boutique, aqui presente com a gente. Vai, Levi, um abraço pra ti, meu irmão. Então você me olhava e até se preocupava. Leonan Souza, o Railson. Não sofri em vão. Ao som mal falados também. Fala, Railson, como é que é? Tá comigo, moleque doido. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia. Helder, não chega aqui no comando, Helder. A gente dançava, senti que me amava. Como Autorizado. Só pedi o seu perdão e a sua resposta. Agora! Fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente. Fael celulares, meu irmão. É Fael. Realmente. Olha sua mãe também. Sua opinião. Olha lá, me ajudou no isso. Machucou. Porque simplesmente. Banda e os empolgados da nave do Rubi. E nós dois apaixonados, junto com os empolgados, curtindo o poderoso arrastador de multidões. E junto que não mente, tá estou bem, muito contente. Tá nós bem, somos tá vira! E aí, carequinha? Além daí, filho, fala com o bagulho mais. Negão no crediário. E aí, negão? Como é que é? Tá no croco, tá no croco. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. É o doidinho, vai! Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Como é que é? Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como o meu, ela com certeza vai se ligar. Tá branco na palestra aí. E o quê? Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. G, né? G. Está percebendo? É isso aí? Eu gosto de brega assim que é? Não bata. G Rodrigues, é? Parabéns, G Rodrigues. Felicidades também. Cê tá no baile, cê tá no baile. Lá vem a panelinha, panelinha, panelinha, vai! Bora! Olha a panelinha detonando tudo! Entra mãe, entra filho, vocês! Inimigo agora é amigo. Essa é a panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E o que, e o que? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. É a panelinha que detona tudo. Verdade, verdade. Meu parceiro empresário Denilson, vai comandante dos mal falados. E aí, Denilson? Tá comigo aqui, meu irmão? Dinheiro da sua... Essa é a resposta, essa é a resposta. O dedo... Empresário Denilson dos mal falados. Tem que comer bem caladinho pra ficar. Pra cima, Denilson, vai. Se não sai, olha só quem vem aí, que acabou de chegar. É muito puxa-saco. E não dá nem pra contar. E o quê? Quem era inimigo come junto com a família. Égua, é muito puxa-saco comendo na panelinha, panelinha. Lá vem essa música top também, ah. Vai! Pra se ligar! Baile do Patrese. Só as melhores, meu irmão. Pra você dançar, curtir, beber todas. Você tá aqui no baile. Você tá sempre aqui, ó. É o baile do Patrese. Vai! Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando. Um abraço também a Gabi, beijão Gabi. Deixa eu pensar. E ao me aproximar. Parabéns, Almeida. Lágrimas em seu olhar. E agora, e agora, e agora, e agora. Como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. E aí? O amor que eu sempre quis. Arthur Diniz. Me faz ver. TJ Esporte, meu irmão! Inesquecível é te amar. Essa distância é carequinha! Mas segura. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. E o quê? Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Gilson Lanche, o lanche mais top da cidade. Eu vou dizer também que o nosso amor é pra... A Priscilinha também. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. E agora? Solteiras, o gritinho das sinceras, o gritinho das virgens, o bora pra cima, bora pra cima, um, dois, três, agora! É diferente o bagulho, meu irmão! E dizer a você do meu amor. Bora, Raílson Nascimento. E o quê? Bem alto, bem alto, bem alto. E o quê? E o quê? A nossa história de amor é sempre aqui no Croco. Vira! Titirari, tirarira, rarara. Titirari, tirarira, rarara. Toma deitada! Essa parada é muita onda, moleque. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Falego Neves, tá faltando água aqui, meu irmão, que é doida. Vamos nessa, vamos lá! Sou louco por você. Está fria a madrugada. Fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. E aí, mandou? Segura, moleque! Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. E o quê? E o ar. E eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. 3, 2, 1, toma! Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer o seu envolvimento. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Mas bagulho dói. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Ela quer bagulho dói. Então toma. Vira, vira, vira. É no batidão, no batidão, no batidão. Zero, é? Do Fuxico Doido? Bora pra cima! João Oliver! Bora, meu produtor Felipe Lopes! Pra cima, meu irmão! acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quem tem amigo corno, dá um grito aí também. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Agora! Aqui no Baile do Patrese. Vira, vira, vira, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Do jeito. DJ Ivan Macedo, DJ Lindo. Você partiu meu coração. O Netinho GDK, meu parceiro Léo também. Tá todo mundo aqui, minha GDK. Assim, ó. Que de mandadas não ia dar. Bora, Renanzinho, pra cima. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a puta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Tava tocando. Aí já viu, é rock doido. Meu parceiro Leonardo também, da R.A. Boutique. Tá aqui com a gente. Aí já viu, é rock. R.A. Boutique. Toma! Não foi minha, era culpa foi do Patrese. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. Era tu que era um doidão, era tu que era um doidão, era tu que era um doidão, era tu que era um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma uma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma uma madeira. As novinhas de hoje em dia com tudo saidinha, com tudo loucona. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho. Olha o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Toma, toma, toma, toma. Dá-lhe meu top do Pará. E o quê? Dá-lhe meu top do Pará. Vamos nessa! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Aí, dão, né? Dão, dão, Camarões aqui com dão, a gente. Dão, dão. Aí, Vivian Lopes, agora! Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada. Jamaica design aí, Jamaica! Jamaica, Jamaica. Me perdoa, meu amor, porque essa filha é de comer. Um, dois, três, vai! Já fez errinho, mas preste atenção. E agora ficou centro e vai tremer até o chão. E treme, treme, treme. Não para não. Treme, treme, treme, treme. É a novinha no motel. Hotel. E a novinha no motel. Hotel. E a novinha no motel. As molecas já estão na fita. E aí, punk? Segura! Fala, filha. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, já pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Sai, sai, sai agora! No batidão, no batidão, no batidão. Vem, vem, vem, vem, vem na batida que o papai se dá. Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido. Bagulho, bagulho. Tel, tel, tel, tel. É muito tel. Tel, tel, tel, tel. É muito tel, é muito tel. Se liga. Fico o dia inteiro falando da minha vida. Acreditando que a minha vida não tá na chuva. Endoida, endoida, endoida, piriguida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida, endoida. O baile tá pressão, o baile tá pressão, o baile tá pressão, o baile tá pressão. Agora vem! O baile tá pressão, o baile tá pressão, o baile tá pressão, agora vem! O baile tá pressão, vem! As pique tem doida quando tão no crocodilo. É Juru nas carnes! É o açougue número 1 do bairro do Jurunas! Sempre fechado com mais! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E no crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Aí L2, com as lindas com a gente! Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. DJ Lohan que tá tocando. Ele vai domingo que deixa a mulher em casa e vai pro croco. Aí conhece. Aquele velho amigo que chora pela ex. É doido. Conhece. Aquele velho amigo corno. Tentando te ligar, se ela só tá dando desse seu recado. O que é que tá acontecendo contigo? Eu. Por que você desapareceu? Eu tô no croco, eu tô no croco. Já tá aqui! Tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Por que você desapareceu? Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Ô, Melody! Ô, DJ, DJ, vai botando na pressão. E doida, e doida! DJ Paulinho, lá vai minha saudade, de Deus tá longe, joga a mão pra cima, vontade, na palma da mão em mim, sou um homem de uma vez na joga! Cabeça, eu já tô vendo na surra de enxaqueca, te segura, trabalho e orgulho, bora Danilo, sucesso pra parada, meu irmão, eu tô medo como e aí, Loquinho, tá bem? Já tô com medo de me rejeitar, fala assim, se não eu morro de bebê. Essa força que eu tô. Diamante Negro do Maranhão. Você, Itamaraty, tá todo mundo aqui, ó. Fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. O blogueiro também, Diego Sanches. Aquele abraço, garoto. Coração, por favor. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Fala, empresário. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Eu tô atribulado, hoje eu quero ir. E o quê? Vou ficar no rock doido até o dia clarear. Até o dia clarear. É os empresários da Serra, meu irmão. Clarear, clarear, clarear, clarear. Alô, tarde. Academia do Desfrite. Meu amigo Berê, empresário Berê. Cheguei, Street, meu irmão! Tio, hoje, bora, carioca! Mano, fechei um camarote, cada um com sua dama. Eu tô no filme, né, Lili? Cerveja, vodka tem também. Red agora, pra mistura, vê que hoje tem de tem. Estoura o Xandão. Não pode faltar os empresários da Ceasa, o bagulho vai doidar. O Gold e o Dino é referência e impressão. Patrese e Malo Beat, o baile tá pressão. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão, vai, vai, vai! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. Chama! Vai pra cima! Pode ver! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Oh! Não para! O bagulho é doido, meu irmão! Oh! Oh! E o quê? É o baile mais famoso do estado do Pará! Aqui no Caribe! É o baile do Patrese! Quem é? É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! Pra cima! Pra cima! Pra cima! É o baile do Patrese doidando tudo! Toma, toma, toma, toma, toma! Para as mamas com o que eu vou levar essa bola! E o que, e o que? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, treme esse bumbum, treme. E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Quebra, quebra. Lá vem Felipe Lopes, do jeito que tu gosta. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Bora, Felipe Cadeirante. Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro croco, ela virou moleca doida. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho. Bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota aqui. Ela é novinha, ela é muito louca. Ela não fica só de beijo na boca. Ela vai pro baile de favela. Vai sentar pros amigos na boca. Vai sentar pros amigos na boca. Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Olha essa música, olha essa música aqui, ó. Vem, vem. Essa daí, seu corno, desce daí. Essa daí, essa daí. Tá doido, moleque. Eduardo, o Zé Pequeno, o Anjinho, vamos tentar, o Alexandre também, de passagens, olha o Jean, aqui, aqui é o Gel, porra, parceiro Gel também, o homem do sushi, porra. Eu tô bonzinho aqui, ó. Se tu ainda me amas, amas, e o dedo, dedo, dedinho, dedinho, dedinho, se tu ainda dedinho, me amas, dedinho. Só te peço pra cima, bisalmeia. Degode. Uma chance. Dá um dedinho aí, bata. Uma chance. Agora! Eu só te peço. Sai na borracharia, vai! Só negão. Mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Só desse bagulho! Me solta! Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra tudo! Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra tudo! Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai mexendo a bundinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha. Acho que eu vou vir aqui, na mãe, na mãe. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai mexendo essa bundinha. Toma de tapinha, deixa na tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha. Toma, toma de tapinha, toma de tapinha. Vai mexendo tudo tapinha, toma, e vai detonando assim, ó. Tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha. Aqui, achei. Toma de virando HD. Toma de tapinha. Vamos nessa. Toma de tapinha. Vamos lá. Toma de tapinha, toma, toma de. Agora, agora, agora. Felipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente. Mais ou menos assim, ó. Tá faltando. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. E aí, japonês do uísque? Bora, japa! A quinta do uísque, papai! Te ver chegar. Equipe! E você? Equipe uísque na parada também. Atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou. Uira! Olha o Potter! Potter já já. E vai na... A empresária Carla, aquela... o Adriano Parque. Ô, menina. Rafael Cardoso, Baroneide, Júnior do Banco do Brasil. Já comigo, aí, Júnior! Esse eu tenho dor. Vamos pular. A paz que eu peço, aquele vinho do vô. A taça não merece. Juninho Souza. Deixa comigo que pra isso eu. É só a primeira dama, é isso? É? Um abraço. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje te vejo pronto. Chega pra receber. Luiz Augusto, é? Aí, Luiz Augusto, então chega rapidinho. Lá na frente com a gerente Aldaleia, aqui do Caribe. E você chegou atrasadinho. Revoltados do Pop também. Tô aqui, ó. Vai! Laraia, laraia. E aí, Serginho? Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo, pra que o nosso sentimento possa renovar. É a bicha Serginho. O crise é pintar amor só de fachada. Quando chega em casa, cada um vai pro seu. Pagodão, pagodão! Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado. Tem casal que Thiago, tanta foto lá, Thiago, não é de verdade. Abraço. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem amor que é pirata. Tem amor que é. Milo Colares, não tá nem aqui, desgraçado. Se aí, Milo! É mentira, é mentira. É Ceará, boxeador, meu irmão! Bora, Ceará, pra cima, meu irmão! É verdade, é verdade. Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira. É mentira, é mentira. Quando tá junto na alegria ou na diversão. É verdade, é verdade. Laraia, laraia. Churururururu. Mais uma! Louco pra te amar. Chego pro jantar. E a Thay Gonçalves e a Camila Veigas. Você chorar, roupas no sofá, sem motivo algum. Quando eu perguntei, escreve direito aí, engraçado. Bora lá, bora lá. Eu ia, desacreditei. Foi tão que é morena, é morena, é. Eu via só, dizia vai. Olha direito lá. E que já a morena pop. Leandra também. Fala, Ratinho, PDJ. E o novinho do Una. De onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem. Hoje eu saí sem me dizer. E o que? E o que? Só porque eu achei que estava tudo bem. Pagodão! Não me leve a mal, brigas de casal, como as nossas todo mundo. Toca tudo, meu cron! Se é pra te esquecer, como eu vou viver, se eu só tenho você e mais ninguém. Camilena também. Não tenho nada além, por pra te dar. Segura. Pra se ligar, as melhores! É japonês, pra cima. Aconteceu, minha vida estava no lugar. Gino Venegas, ah, tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi. Kleber. Doido, aí Kleber. Escureceu, tudo que era. Tamo junto, tamo junto. Em mim, num instante foi chegando o fim. Foi quando eu te vi. E aí, Júnior? E as loucuras Júlio, no cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato. E o quê? Ele fumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários. Você e a Julieta e eu seu Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. Assim, ó. Você me arranha e no final de tudo sou eu que apanha. Gigante Crocodilo Prime. Só assim. No pagodão, vai. Agora. Amanhã eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser. Amanhã. Um abraço também, beijão pra Grau. Proibidinha, né? Se diga se Deus quiser. Amanhã vai ser melhor do que hoje. E aí, Milo? Tu chupa ou tu morde? Amanhã vou me papel os dois. Diga só. Agora! Não, não chega perto. E o quê? Eu vim enfraqueço, perco a razão. No pagodão! É, tô inseguro, devendo ajuda. Então vem, então vem! Pro coração. A Gigi Lanches, olha que tem mais pra. Assim que eles se desgastaram, mano. Gigi Lanche, segura! Sou só me garantindo isso aí, né? Já é vantagem viver solidão. Porque me procura. O microfone, ó. Enlouquecer. Se estou feliz, volta a me arrepender. E o quê? E ninguém merece o mal. cima, pra cima. O bagulho não pode parar assim, vai. Então diz. Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Vou bora, tu, Diniz. Ser o que restou do meu peito pra só na manha. Juntar fortíssima, tu, Diniz. A panela dela tem pé. DJ Esporte do grupo Las Vegas. O homem comanda tudo. Agora! Eu tenho um abraço pra te dar. Só que não dá pra saber, você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não tem sentido. Manda o celular aí, casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor. O quê? Se faltar amor. Vocês, vocês! Tudo dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou. Tudo tá feito. Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu medinho com o seu medinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente sela com beijo. Olha quem achou uma habilitação aí, esse nome aqui, ó. O Igor Luiz Souza, é isso, é? Só entregar aqui no comando. Notificação. Dar. O quê? Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor. Vamos assim, ó. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Quem gosta de fazer fumaça? Só quem gosta aí, joga. Vai! Ai, pra cima, Caribe! É a quinta mais top da cidade! Hold up! Woman, take a olha que hoje tem ponte show, papai! Hey. Crocodilo e Mauro Som, Mauro Som e Croco! Hoje no ponte, o bagulho vai ser doido! Bora, Marcelo, bora, Marcelo! Agora. Pra cima, meu irmão! Hoje tem ponte! Demora a formar! Ah, tu quer? Então bora! Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde. De rocha. Morou? Muita coletividade na quebrada. É nóis. Dinheiro no bolso, sem miséria. E é nóis. Agora! Dá o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus. Se liga! Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar. O bagulho é doido, meu irmão! Tipo grande elite, 18 pilates, pão no pulso, logo um bright. Bagulho tá doido. Bom. De lupa, mochilão, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Pode rir, rima, não desacredita não. É só questão de tempo, um fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é por vinho, eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra. Tira o zóio, vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. E agora? O ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. Eu que sempre quis um lugar. Gramática, Stephanie Jade. Verde como o mar, cercas brancas. Tô aqui com a gente, ó. O balanço. Grande a Baitetuba. Pipa, cerca. Vamos pra cima. Brau, acorda sangue bom aqui. Um, dois, vai. Sinto uma grande vontade de chorar. Talvez se eu tivesse Sacaribe. Mas talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio. Numa triste tarde de domingo é. E aí, Neto? Vamos, tacadão! É triste. Um abraço. Pra viver em paz é que tem que ser firme. Vejo as fotos penduradas na parede. De madrugada quem deve é que treme. Chora, sofre, pede pra não morrer. Na lei da cadeia é matar ou morrer. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus ainda tenho família. Tenho os conhecidos. Tenho uma pá de mano. Na rua, no presídio, uma pá de mano. Gigante Crocodilo Prime. É, parceiro, você bem que me avisou, hein, Netão. Isso aqui é a nova do Croco. Você me avisou e eu não acreditei. Tá na boca, vai! Que essa novinha era diferente. DJ pra 13, Marlon Gibbs, solta o play. Deixa comigo! A onda que ia acabar. É sucesso e a gente detona, meu irmão! Copo na mão e o coração na boca. Mas o nosso romance não vai dar. Ela gosta do ferrugem e do crocodilo. Agora o animal toca tudo do pará. Crocodilo! Do pará. E o quê? Pega na minha mão. Vamos curtir. E? Junto com o gordinho de opressão. Vou te mostrar mesmo. Desse jeito no clima do Caribe é sucesso. Deixa o som te levar. Quando tocar a deitada, sei que tu vai se apaixonar. Bora, Denilson! Dá uma chance pra gente ficar. Denilson, isso é MC Gasparzinho, pai. Pode mandar outra que essa já foi. Se a nova do Croco. Importância. E aí, mulher? Roda o beco de vir. Isso aí vai ser teu apelido agora. Tem que ter a brincadeira. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, rainha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. E eu vou bater uma real pra ela. Fala pro teu pai que eu não tenho dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Gigante Crocodilo Prime. Patrepa 13. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. A Carla Silva, a Carlinha também, Rafael Lins. Tá todo mundo aqui. O Renan também aqui com a gente, esbadalados. Tá todo mundo na área. MC G15 na voz. Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova. E agora? Vem aqui. Eu tô contando as horas. Aí, Marcelinho! A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. Vamos dançar em rádio. Você é Paulo Bahia! Azul. É nós, meu irmão! O céu é sim, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Agora! Tô em São Paulo, tô em Natal. Você é no norte, é no sul. O céu é sim. Bora, carioca! Azul. Bora lá. Mas a saudade é exatamente igual. Tô em São Paulo, tô em Natal. Também o Juca da Pedreira. Ai, ai, e aí, Juca? Ai, ai, ai, ai, ai. Um abraço, moleque. No batidão, no batidão, vai. Hello, my baby. Tô te ligando para poder convidar. Agora vamos sair pra tomar uma lá no bar. Curtir o crocodilo, toca tudo do Pará. A 13. Oi. Ah, sei lá. Uma suíte para poder redançar. Na do ministro já tá com o outro par. Porque essa noite vai ser nossa. Então vai, vai, vai! Me leve pro animal, toca tudo do Pará. Falou um pit, pra 13 vão tocar. Quero ir pro crocodilo, toca tudo do Pará. De impressão e DJ Mundo vão tocar. Me leve pro animal, toca tudo do Pará. Marlon Pit, Patrese, vão tocar. DJ Patrese! Mulherada, agora! No escurinho você se solta do claro. Toma, toma, toma! Bora, produção! Brasil! Toma, toma, toma, toma, toma! Merece, merece, merece, merece, merece! E a galera do camarote no palco também, doidando tudo! Camisa 10, a novinha do baile sentando lá. LS tá tocando, comandando ponta a ponta. A mulher que dá solteira dá um grito e pega essa vergonha. E toma, toma. Apaga a luz. O Renato Reis. O Divaldo Dias também. O Cacho. direto de Abaitetuba na fronteira. Jori Melo, beijão pra você, Major. A Marisa Brito também, a Joyce. Quem vem com os escuros aí? Todas as meninas aqui, ó. Quem vai ficar com o gigante até o dia amanhecer aí? Assim. Alex Tudo Lanche. Bota o bumbum dela. É Alex. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota... Olha o poro, quebra, povo, vai. O bumbum dessa negona. Gosta da trilha sonora. O bumbum da Patricinha. Também tá perto aqui, da pariu. Minha. Quando escuto... vai quebrando, vai. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Meu parceiro Kevin dos Humildes também, hein? Aí, Kevin! Bota o bumbum dela no paredão. Olha a bailarina aqui no croco, ó. Bota o bumbum dela no paredão. Vai! Segurou! Aumenta o som que ela gosta. Vem dançando. A altura dela, só assim ela se empolga. Pra chamar a amiga dela. Parabéns pra mim, pra Kelly Costa. Isabela. Ela que tá no berço hoje. Parabéns, Kelly. Felicidade. Mas com volume no sangue. Um, dois, três, vai. Bota o bumbum dela no paredão. Para Bruno Verdelho. Bota o bumbum dela no paredão. No paredão, no paredão, no paredão. Bota o bumbum dela no paredão. Bora, Rodrigo do Croco! Na batida, na batida, na batida! Bora dançar, bora dançar, bora dançar! Bora dançar que tá na hora, tá na hora, tá na hora de marcar assim, ó! Um, dois, três, um, dois, três! Vem, vem, vem! Só se for agora! Vira na batida! Caqueado. Bora, Denilson. Meu parceiro Angine também. Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E vem dançar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E o que, o que, o que? E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Vai, vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Vai bailando, vai dançando, que o baile do Patrese não para. Esse é o nosso, é o nosso brega. Vira. É doidinho, vai que vai. Os empresários da Ceasa. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Aí uma chave de uma moto vai entregar aqui no comando. Recompensa, bora! Eu vou te levar. E o ritmo, e o ritmo? O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Chave de uma moto, vai entregar. Brega, balança e vem e vai. E vem e vai. Vem! Sereia, minha sereia. E o que, e o que? revoltados. Tô descendo o rio a remar. O que e o que? Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou... Bora dançando, bailando, que o bagulho não para! Gerente, tá pegando o negócio. Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som. Bora, Bill, bora, Bill. Agora vai tocar. Com você, a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Vem dançar, vai ser um show. encerrador aí, Sé? Vem dançar. Tá muito puto aí, não sabia, diga só. Bora, encerrador, meu irmão! Tá faltando água no comando, senão é parar a festa, pô. É doido, né? Ao som do respeitado primeiro. E o que? E o que? Padrão e qualidade. Bora, Rebeca Barros. Beijão pra você também. Melhor seleção. E o que? Bailando. Dançando. Agora!